Isso mesmo. Meia 2 de ó. Salve Ribeirão Preto. Daqui pra frente é isso que eu quero. Já que de uma sem a minha chance era zero. Tô trampando sem calma, mas não me desespero. Sei que pra acontecer, pra tudo tem seu tempo. Não escolhi, fui escolhido, honrando o compromisso. Quanto menos percebi, já era um vício. Melodia, beat, trap. Se não fosse isso aqui, eu não saberia o que seria. Mas como é isso aqui, não fico perdido na vida. Inspirando, transcrevo oração. Faço de cada momento sempre da boa intenção. E pra tudo vacilão, dedo do meio então. Eu briso só aqui na canção. Foda-se tua opinião. Então deixe mostrar pra você. De verdade tem que acreditar. Logo deixa a vida te trazer. Que talvez saia momentos passar te provar. Como seria bom se todo mundo se unisse. Pra quem fecha no dom, rivalidade é tolice. Mas se não fosse pra vencer, Deus nem teria me feito. Resultado do que eu fiz foi que me fez desse jeito. Pros bico eu sou suspeito. Seu ego é lamentável, podem ferir meu peito. Minha alma é intocável. Prefiro ouvir o não do que ter uma história sem continuação. Não podem ver o carrão que já cresce o zoião querendo explicação. A explicação é o trampo duro. Trapei pra caralho ontem visando o meu futuro. A sorte sempre junto com a fé em cada amanhecer. Não só ontem, nada esqueço tudo. Foi pra aprender a ser homem, restaurando o equilíbrio perdido na guerra. Sempre adorei quebrar as regras. E hoje faço eles achar que o dinheiro cai do céu. Faço eles achar a vida deles cruel. O juiz de ontem hoje é só mais um réu. E eu sigo fazendo meu papel. Faço eles achar que o dinheiro cai do céu. Faço eles achar a vida deles cruel. O juiz de ontem hoje é só mais um réu. E eu sigo fazendo meu papel. Oh, oh, oh. Com chato, ficou foda pra caralho, é desse jeito. Salve Goiânia, diretamente de Ribeirão Preto. Salve chato, tamo junto meu parceiro, é nóis. Não escolhi, fui escolhido, honrando o compromisso. Não percebi, mas é um vício. Melodia, beat, trap.